Utilizado para o Galeão, nível de voo 360, P90 857. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Rumi. Tempo 0472 o transponder e o conjuro 20, decimal 80. Tempo 380, com plantona de voo, decolando da pista 90, curva direita da Dael, Leda e Rumi. P90 857. Transponder 5042, com transponder 208. Está na 4, semana pista. O Tibete é acionamento, gol no 645, a posição 02. Da minuto, aeronave, se eu fosse tudo, eu vou iniciar o carro. Se tiver paciente agora, será autorizado. A sua escuta para autorização, gol no 645. Vitaque 41 no Índia, fonte espera, sobre 1895, ajuste 816. Boa viagem, 6259. Só confirme, por gentileza, alternativa. Estou com o alternador Galeão com 5 horas. Obrigado, fonte espera, 295. 295, via Pátio Índia. Obrigado, dona. Olá, minha parte, então, da equipe de solo, para a aeronave da Bianca, passar retardado, ingressar Índia, iniciando 2, chama taxa. Olá, aeronave da Bianca, ingressar Índia, autorizado, chama de taxa, chegou na 645. Passou 2712. Passou 2712, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, 2712. Zero Stuart, minus 15, quando eu passo controle, 20 decimal 8. Muito bem, décimo light, após call 0, tutor, muito boa noite. Muito fácil, muito boa noite, após call 0, tutor, airborne. Portugal 022, radar contact on departure, flight flight level 350 via Momo departure. Flight level 350, Momo departure, Portugal 022. Palmeira Serra, Papai Juliette, autorizado ele antes da X-ray da pista, mas era a posta avisada. Autorizado o LS-3, reportagem estabilizado, se possível, mais próximo, a gente pode coordenar posto pistão no 7 em Cedra 10. Sim, se serra, papai de hoje. São 3897, chame Recife, frequência 13325, secundária 13395. Recife 1-3-3-2-5, 1-3-3-9-5, voa até 3-8-9-7. Salvador, boa noite, Oxanel 629, ponto espera no 0 pronto. 29, boa noite, mandei o ponto espera agora, né? Boa noite. 7 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, sub mantém o nível de voo 180, chame o controle ILEOS na frequência 120, decimal 1. Controle 120, ILEOS, muito obrigado, boa semana. Sobravo, Índia, Victor, Juliette, Falca, Dan. Via Mario Arrival, descent flight level 050, 1016. 2016, 5 of 5 to 0, via Mario Arrival, Bravo Victor 2. Golden Collision 8, controle em 20 da cima. Azul 208, azul 2792. Controle Salvador, azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 1970. Conde, subindo 1970, azul 2712. Conde 259, Lima 3150. Lima 3150, mano. 6259, excelente. Para o táxi, o voo no 645, POB 132, autonomia de 4 horas, alternando o galeão. O táxi direita Índia, ponte espera 1895, ajuste 16, boa viagem. Direita Índia, ponte espera 1895, obrigado, bom trabalho. Na 6259, autorizado decolagem, pista no 0, vento 1, 80 graus, 05. Autorizado decolagem, Chinero 6259. Romeo 3200. É Portugal 022, eu queria te climb flight level 350. Climb flight level 350. Romeu Serra, Papá Juliette, completo final do procedimento, chame torre em 1-8, decimal 9. Chame a torre agora, 8-9-5, muito obrigado, senhor presidente. Salvador, boa noite, Papá Romeu Serra, Papá Juliette. Boa noite, Papá Juliette, a ponta do chefe. O senhor está bastante travado, senhor, Papá Romeu Serra, Papá Juliette. Autorizado, pouso, pistão zero. Você é a página que solicita pousar 1-7, se possível. Eu estou sem lá, confirme, visão. Pede cancelamento e pouso visual 1-7, se é a página LED. É a página LED, modificador do Zuno, né? Pode quase para o final, 1-7. Pronto, na base para entrar 1-7, se é a página LED. Telema 19, decolagem 2-1, controle 1-0, decimal 8. 1208, Chanel 6259, boa noite. Bono 645, autorizado na Lima, tem pistão 0. A Lima mantém 1-0, Bono 645. Salvador, boa noite, Chanel 6259, decolando 6259. Chanel 6259, contato radar na decolagem, devia sair da Dael para o nível de voo 360. 360, autoriza para o Edith Dael. 2.000 pés, autorizado da Elche, né? 6259. 2.000 pés, voa da Elche, né? 6259, obrigado. Eu sigo a Golf Mike Alpha. De Golfo Michael. É no Juliette, voltou no 70 graus, 59, projeto 12, pistão 7. Sim, de base para a sala, depois na 7, tá, Juliette? Eu sou Mike Epps, controle. Decolou de Valença. Quem ligou para a sala S fez plano? A S não informou os lotes que foram. Ok, vamos entrar em contato aqui com o CGNA para ver o que foi. Autorizado a decolagem, estou no 0,170 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, estão no 0, zona 645. Autorizado para a 5, Serra Paz de Leste, Solar 25, encosta de frequência. Muito obrigado, namorado. Q6, decimal 85, 125, decimal 45, apostol 022, muito boa noite. Olá. Trojan 208, bom, 645, boa noite. Fono 645, contato radar na decolagem, subvia saída da EL para o nível de voo 360. Pode vir, é o 360, Fono 645. Fono 8659, pode voar a morte, mano? Só de coordenação, Fono 8659. Escuta. É o Bravo India Vitor Juliet, Vicente Fletcher, 2006, QMA 2016, the clear ILS at the of runway 10, test established. 2,000 feet on the QMA 2016, clear ILS approach, runway 10, X-ray, currently established on the ILS, the Bravo India Vitor Juliet. Você vai tirar para o controle? Você vai para algum hangar ou parte do estranho? Gente, agora. 4 Mike Alpha, qual é o estimado de tempo no som? Ah, o senhor está dizendo aqui, tá ok. Canal 6259, chame Recife, frequência 13325, secundária 13395. 13325, 13395, para o Chanel 6259, boa noite. Capatango Golf Mike Alpha, acione o código 0153. 0153. Capatango Golf Mike Alpha, será autorizado para pouso em Salvador, mantenha no 1500 pés. Corredor Vera Cruz, reposta na Travel de Paris. Capatango Golf Mike Alpha, só confirmando o tipo de equipamento. Carro 210. Salvador, Chanel 6201, ponto de espera pronto. Chanel 6201, retorno 60 graus, 05, nós cruzada, colapso no zero. Anilha, colo na 0, 6201. Turbo na 645, boa noite. Torre 6201, reporta um cachorro aqui na parte da cabeceira. A gente está em qual posição esse encontro? Bem aqui na nossa proa, ele está agora prosseguindo aqui para esse o gramado aqui ao lado. Aqui. Ok, estou sem, visor. O farol está iluminando o cachorro aí, tá vendo? O 6201, cachorro já livrou aí pra área gramada, um pouco à esquerda, vai prosseguir pra decolagem ou vai manter a posição? Não, é prossegue pra decolagem, só pra avisá-lo aí. É, tu sente, obrigado pela informação, já estamos acionando essa área pra procurar esse cachorro. Olha. Não, ILS Approach, contact tower 118, decimal 905. 118, 905, good night. Outra lição vazou, muito boa noite, eu vou 1705, descendo para 1960, tendo a informação Romeu. 1705, acione identificação via chegada da BF, desça para o nível de voo 050, ajustando a 016. Descendo para o 050 com 1016, voo 1070. Mike Alpha Control. Escuta. Golf Mike Alpha, já foi passado todos os dados e informações que o senhor nos passou para utilização de uma área particular para aerostar. Pouso na 17, mas ainda estamos aguardando a autorização do CGN. Ok? Ótimo. Porém, sem avaria na aeronave, ok? Sim, sem dano na aeronave, confirma, foi sobre a pista, impacto? Afirmativo. Sim, gente. The runway 82, attention, final. India, Victor Juliette, starting missile approach, the request that is take off. Crash on bird on runway study bike and starting now the miss approach. India Vito Juliet. Starting the miss approach with the Juliet. Controle Sanea 62 0 1. Sanair 6201, contato radar na decolagem, suba via saída Dael, para o nível de voo 360. Dael 360, o 6201. Golfo Mike Alpha. Golfo Mike Alpha, ingresso no corredor Interlagos. Reporte rotatória. Rotatória. No 705, confirma sua indicada. 320, reduzindo para 250. Reduz a velocidade para 2409. Golfo no 705. 2409. Voo 705, informo que está no zero impraticável, previsto espera de 5 minutos na posição de golfe. Espera de 5 minutos na posição golfe, 2705. Qual seria o motivo da impraticabilidade da pista? Como que foi um choque de com pássaro da aeronave que decolou. Gente, autoriza na redução 210. Assim, eu acho que é bom, então não sei se é. Control Alter Bravo India Victor Juliet is maintaining 2000 on go around. Então, Bravo India Victor Juliet, return for space turn left heading 350. The limit is flying this heading for 5 miles. Left heading 350, and to confirm. Reason for the go around was bad on the runways? The reason is circuit buzz and the aircraft that departed crashing a bird. Okay, that's understood. Rotatório, Golfo Mike Alpha. Golfo Mike Alpha, inicie 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Alpha. Conselho Salvador. Boa noite, Papapá, Juliette Salvador. 7 Hotel Romeo, Rui Itap, informe no ideal de descida. Juliette Itap, Juliette Salvador, é mais 12 Azul 2712, voo Alfa Romeo 363, chame o controle Aracaju 1203. Voo Alfa Romeo 363, controle Aracaju 1203, Azul 2712. India Victor Juliette, climb and maintain 3000 feet. Climb and maintain 3000 feet, India Victor Juliette. Chame a 201, chame Recife, 13325. 3325, o 6201. 1705, via Norte para 2000, autorizando o NS 817. Ocorreu ali entre a taxa Delta e Eco ali, mais ou menos, ok? O 705, a pista está temporariamente impraticável pela vistoria de aeronave que colidiu com o passo. É, o senhor vai manter a ordem de permanência ou mais pronto? Ah, pode prosseguir com a pela? Pode, pelo 4000. Pelo 4000. Controle, confirma a frequência do 162. É 201-3325, alterno 3395. Golf Mike Alfa, o órgão regional do CGNA que fica em Recife entrou em contato com o CGNA e nos informou que o procedimento da solicitação do slot seria ligar para a sala IS e ela informar o telefone ou o site do CGNA onde o senhor liga para conseguir esse slot. Temporariamente, por causa da Copa, a autorização de slot e oportunidade é só com o CGNA. Possível, nós entramos em contato com a sala IES aí, fizemos o plano. Submetemos a lote de oportunidade. E tem chance para a gente pousar aí? Não, infelizmente não. Pelo advento da Copa, foi modificado este procedimento. Nós aqui do APT teríamos autonomia de autorizar tal slot de oportunidade. Mas foi modificado e esse slot de oportunidade só entrou em contato direto com o CGNA. Provavelmente ou no site ou junto à sala S, tem o telefone para que o senhor faça tal contato. Ok, podemos fazer o contato aqui na espera aqui para o Itaparica? É, mantenha 1500, prossiga para Vera Cruz. E se for possível o senhor resolver em voo, eu acho meio difícil. Talvez seria melhor o senhor transar para resolver com mais calma. Ah, possível, é que nós temos um rádio aqui falando com a central da gente e ele faz isso com a gente. Ok, mantenha sobre Vera Cruz, eu tenho tráfego no setor para aproximar. Ok. India Victor Juliette. Radar vector for final approach, turn left, heading 250. Left heading 250, Victor Juliette. Some runway is clear. That's right, runway is clear now. Gotcha. 1705, prossegue na chegada, desconsidere a espera, desça para 2500 pés, autorizado ILS, informa a sua esquerda, um tráfego visual a 1500 com rumo oeste. Ok, autorizado a considerar a espera sobre pelo, descendo para 2500 pés. E autorizado o IDS 3, X-ray da 190, 1705. Victor Juliette, turn left, heading 240, limite de local score. Left heading 240, Victor Juliette. Juliette, para Romeu, igual do Cura. Juliette, até Romeu, desse mantenha 050 na prioridade, ajuste no 07. 050, passe no 07, obrigado, Romeu. Número de pouso do Gol 1705? Número 1 para pouso, Gol 1705. Autoriza pouso externo? Gol 1705 a 2500 está autorizado. Aqui, ciência, desce para 2500, autorizado na pouso externo. Gol 1705 atingiu 2500 pés. Entre o Gol 1705 a porta estabilizada no localizador. Autorizaria 1700? Referências visuais, o Gol 1705 autorizado. Sistema 1700 com referência, porta nada estabilizado, Gol 1705. Já viu o Juliette, me disse que o 1-7-0 knots. Eu sim, 1-7-0 knots, Victor Juliette. Apoio Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha tem a frequência livre, tá? De coordenação. Isso, é que o... A sala é essa, formou que é uma pessoa que é autorizada, não? Aonde estão formando a gente? Esse Mike Alpha chama 19-8. Victor Juliet, turn left heading 200. Left heading 200, Victor Juliet. Victor Juliet, descend to 2000 feet in H10. Descending 2000 feet on unit 1017, Victor Juliet. Bono 705 estabilizado. Bono 705, complete final do procedimento do LFX, chame torre 1895. 11895, Bono 705. Victor Juliet, intercept localized course, turn left heading 140, report established. Heading 140, call established on the RS 1083, Robin Unit 2. 0 aguarda para 3197. 705, Netuno 70 graus, 06 nós, cruzado pouso, pistão 0 checa 100. Mime pouso 10, 705. Fechou e travou. 0, chegada a 1, a folha de avanço no outro, e o próprio paciente da bombeira. Passou no Golfo Mike Alpha. Sim, eu vou com Mike Alpha. Ok, está a próxima operação, informa que vai o posto de Panamá, Lento. Confirmado de posto, canal 02. Ciente, o Golfo Mike Alpha tem a frequência livre da autocoordenação, na próxima reportar no futuro. Obrigado. Obrigado, Golfo Mike Alpha. Negativo, Victor Juliet, contact final ILS approach, contact tower in 118.95. 895, good night. Good afternoon again, good evening again, Hotel Bravo, Victor Juliet, this is established on the ILS 10. Roger, number 2-2 approach, my report will be clear, Hotel Bravo, India, Victor Juliet. Victor, Hotel Bravo, India, Victor Juliet, number 2. Setter 5, solo 50, direita solo 2.1. Confirma, tem condições de liberar no Fox? Agilizando o minuto C. A primeira, a direita agora, na Fox. Vou na Setter 5 liberando agora. É o Golf, voe na proa de Duna, deixa para 4.000 pés, ajuste na 097. Proa de Duna para 4.000, muito obrigado, senhor Golf. Ilha Vitor Juliette, wind 180 degrees, 05 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Victor Juliette. Vitor Juliette. Na Alfa, Juliette para... Alfa e reporta Vitor Juliette. O portão que eu tenho aqui é o 02, entrevista. Ok, reporta nessa Juliette, eu vou no 70. Então, 319744. Let's see. Galeão 360, via peso, eu tô em novembro 857. Escola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Irumi. 51-14, transponde, 120, decimal 80, o controle tá 3197. Positivo, 360, autorizado, Galeão, pista 10, curva na direita, Dael, Leda, Leda e Irumi, interceptor, tornozelo 857. 5114, transponde, controle em 1208, tá 3197. 3197, correto, portão 3, chama pro outro pushback na meta. Vai chamar. Back acionamento, então 3197. Gente, tá 397, só um minuto pro push. Positivo. Bravo India Vitor, on the ground left 5-2, leave by right, call ground 1-1, that's my one. Three left to right, front to Fox Fox and ground, wing 31.9, this is the India Vitor. One, that's my one, okay? Ground 1-1, that's my one. Good evening, it's a hotel, Bravo, India, it's a Juliet, living here, so I'm here, Fosca. Well, good evening, it's a hotel, Bravo, India, it's a Juliet. Controle o Romeo Romeo Golf, propõe cancelamento, cidade de Vagos Rotatório, ele apresenta para a final do seu set. Romeu, Romeu, Romeu Golf, plano ISR cancelado 2154, pista para 1.500 pés, reporte no, através de base Paripa. Aqui, reporte através de Paripa, por favor. Meu nome é Golfo e voo Tarifa. Matheus, confirmando, você é Tarifa ou Rotatório? Eu sou Rotatório, meu nome é Golfo. Rotatório, meu Deus. Vitor Juliette, Clear Attack, vai Alpha, report, report, take 3, Após a paz, Juliette, até Romeu, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, cancelada as restrições de altitude em TAP, livre ali a taxa e reposta brigada. Sete descendo para 2.017, para acreditar, tem bateria por de Duma ou de Sara? Até ter sido a chegada, Juliette, até Romeu. Mantém-se a livre a restrição, livre por brigada. Aero 5954, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 097. Afirmativo 050, ajuste na 097. Meia oito, contra o Salvador, mantém escuta. Era 5954, retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 045, seu limite é localizador. Sou 9168, aciona identificação, voa do mar e para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 160, ajuste no 097. É, descendo via para 160, proa do mar e voa 168. O 9168 reautorizada a descida para o nível de voo 060. Autorizado 060 para o voo 1168. Para o táxi, stand 3197, 195 a bordo, 3h40, alternado, Campinas. Tá 3197, autorizado táxi até o ponto de espera pistão 0 via taxi Índia. Quando lá chame torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 017. Índia, ponto espera, 11895 no 097, OTAN 3197, boa semana. Somente. Hotel Bravo, Índia, Victor Juliet, continue text via April 1, Lima. India Vito Juliet, call me on Lima Taxi. Bono 866, é uma identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 017, reduz a velocidade para 2509. 17, agora no Mari, próximo comando nível. Bono 866, reduz a velocidade para 2409. 2409, cadê o nível final? Desça para o nível 070, voo no 866. 070. Salvador, boa noite, San 3197, confirmando ponto espera, 0 pronto. San 3197, boa noite, autorizado ingresso, decolagem pistola 0, vento 170 graus, 059. Ingresso, decolo no 0, San 3197. Papá, Romeu, Golfo, boa noite. Boa noite, Papá, Romeu, Golfo, autorizado final do ano 7, reporte na vertical da RIMAR. Cadê? Nível de voo 080, ajuste no 097. Saída Argo, após posição Elefa, decola pistão no 0, curva direita. Transponder 5125, frequência do controle em 120, decimal 8. Nível 360, via Zulu 21, aí da Argo, transição Elefa. O decola da 10, primeira curva direita, transponda 5125, controle 208, gol 1099. 68. Bono 168, confirme se o CEP tem condições de manter a velocidade até a proximidade de Gibona. Tem mais risco, Bono 168 vai manter, 289. Gente, mantendo 280 nós, reporte para redução, gol no 168. Reportará. Gol no 168, desça para 4.10. Vai botar o número na sua. Desça para 4.10. 4.000, gol no 168. Hotel Bravo Inter, Victor, Juliet, turn your right on taxiway Quebec and maintain Quebec await instructions. Affirm, continue taxi via April, via runway and turn right on taxiway Quebec. Vitor Juliette, expedite a text, please. Decolado 03, controle transfere 1208. Mano 208, muito grato, 3197, boa noite. Disregard, continue a text via runway, report on taxiway Oscar, when navigated. O 1968, desça para 2000 pés, livre ali, SFC, reposta estabilizada. 2000, reposta mais estabilizada, do 1168, na LSX3. Nacional da 17, Romeu, Romeu Golf. O triplo Romeu, Romeu, Romeu Golf, novamente 360 pela esquerda, vira tráfego nacional da Pouso, pistola 0. Afirmativo, Romeu 360 pela esquerda, Romeu Golf. Está visual com tráfego nacional? Afirmativo. Azul 27 zona. Azul 27 zona, mantém escuta agora, se faz. Só para ouvir informação, devido a condições meteorológicas em Vitória da Conquista, a princípio estamos cancelando essa autorização e caso a empresa decida aguardar melhorias lá, eles vão fazer uma telha. Muito obrigado. Fala, gente, do 2781. Hotel Bravo, India Victor Juliet, follow the marshal instructions. Romeu, Romeu, Romeu Golfo, autorizado final da 17, aguardo autorização para pouso. Aqui, final da 17, Romeu Golfo, aguardado. Papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 7, vento 170 graus, 059. Livre pouso, Romeu, Romeu Golf. Será 9554, desça para 3000 pés, ajuste no 097. Ok, espera 5554. Descida para 3000 pés, ajuste no 097. Espera 5554, desça para 3000 pés. Controle de Salvador, gol 1168, iniciando a redução. Gente. Juliette, eu tenho o meu prossego táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, pela Juliette, andou. Dor, curva, à direita, proa 075. Deixa 075 para o localizador, gol 1168. Gol 1099, aguarde a passagem dos cirros da retaguarda no ingresso à faixa principal em Lima, após ser autorizado. Aguarda. Sua velocidade para 1709. Da 5954, copiou que irá ultrapassar o curso do localizador. O novo limite é magnético 120 de Sindra. Aero 54, limite 120. Poderia informar que vocês estão na turma do Noronar da U, só que eu vou estar? Não foi compreendido, repita a mensagem. Quem foi na turma do Noronar da U aqui? Só o Renato, pegou o Fábio no posto, o Juliette está no outro lugar. Juliette, eu derrumei o ingresso de Juliette, faz o principal reporte na Lima. Boa tarde. Não, foi uma aeronave da Avianca que decolou. Ah, tá. Para o curso do localizador, curva direita para o 120. Desce para 2 mil pés. Aéreo, está ficando direita, 120. Você vai prosseguir para o pátio 5 então? Tranquilo, ela está fazendo. Paciente então, então vire agora à sua direita, vou acionar a frequência livre. Controle Salvador, gol 1168, estabilizando o sinal de LS78110. 1168, completo sinal do procedimento LS78, chame torre 118, decimal 95. 1895, grave. Salvador, boa noite, eu vou 1168. Uno 1168, boa noite, prato, boa estado, ajuste de altímetro no 0 no 7, autorizado pouso, pistão a 0. Veto 160 grau 05 nós. Autorizado pouso 10, gol no 1168. Autorizado, capacidade pouso 10 no 9. Reduzindo no avião 10. 866, desça para 3 mil pés. 3.966. Alô Salvador, boa noite, eu vou no 705, tendo a informação por Romeu para o Galeão. Vou no 705, boa noite, autorizado Galeão, primeiro via Bernovember 857, nível 360, saída da El, Leda, transição Irume, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5130, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado para Galeão, nível 360, via Upper November 857, decola da pista 10, com primeira curva direita, Nazael Leda, Irume, transponder 5130, controle de saída 120, decimal 8. Bolo 705, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamada para o push e acionamento, como 705. No 866, para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 050, informe que nesta proa intercepta o localizador. É, quando interceptar, reduzir para a aproximação. Esquerda 50, reduzindo mais, 866.